mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E ainda há quem questione a eficiência de sediar eventos, como é o caso dos X Games, em termos de divulgação e visibilidade de um destino turístico. O argumento é de que, em meio a tantas necessidades de investimentos públicos em áreas como educação, saúde, segurança, infraestrutura e programas sociais, um país como o Brasil e uma cidade como Foz do Iguaçu não pode se dar ao luxo com gastos supérfluos. A título de comparação, entretanto, uma empresa dos Estados Unidos chega a gastar 8 milhões de dólares, isso mesmo, 8 milhões de dólares, uns 16 milhões de reais, para comprar 30 segundos de espaço publicitário na transmissão de um evento esportivo, como é o caso do Super Bowl, a final do Campeonato de Futebol Americano. Foz do Iguaçu teve isso de graça, figurando para milhões de telespectadores nos Estados Unidos e ao redor do mundo, pelo fato de sediar uma das etapas dos chamados Global X Games. Imagine então qual será a exposição da cidade em mais de 180 países durante os 4 dias de transmissões, e isso sem falar das jornadas prévias na semana que antecede o evento e nas muitas reprises que virão depois dos X Games aqui em Foz do Iguaçu. Bom negócio? Olhando pelo lado do marketing, sem sombra de dúvidas. A cidade precisa agora saber aproveitar esta oportunidade, não só em abril, mas também nas outras 2 edições dos X Games, já confirmadas para a cidade em 2013 e 2014. Quanto mais dinheiro ficar na cidade através da movimentação de visitantes, atração, contratação de profissionais e fornecedores locais, maior será o efeito na economia do município e da região fronteiriça como um todo. Foz do Iguaçu, 9 de fevereiro de 2013. Bom dia! Fim de semana prolongado de carnaval deve atrair mais de 30 mil visitantes ao lado brasileiro das cataratas. Obras das arenas dos X Games já estão em marcha em Foz do Iguaçu e o coordenador-geral do evento dá entrevista exclusiva ao CBN Turismo. Câmara Municipal de Foz do Iguaçu cobra providências quanto à revisão do plano de manejo do Parque Nacional. Foz do Iguaçu ganha novo deputado Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, integrante da Comissão de Turismo da Câmara Federal em Brasília. Donos de hotéis, restaurantes, bares e casas noturnas pedem padronização dos critérios de fiscalização dos estabelecimentos. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana de carnaval aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 10 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Sol entre nuvens e temperatura de 26 graus aqui em Foz do Iguaçu. Fim de semana de carnaval que deve ter registro de pancadas de chuvas distribuídas ao longo dos períodos mais quentes do dia. E para hoje, sábado, a máxima é de 32 graus e há possibilidade de chuva no final da tarde e também no início da noite. Para domingo, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas e temperaturas entre 18 e 29 graus. Para segunda-feira, pancadas de chuva e temperaturas entre 20 e 32. Já para terça-feira, feriado de carnaval, sol entre nuvens, chuvas fracas e temperaturas entre 22 e 34 graus. No geral, calor e chuvas de verão. Esta é a previsão para o Carnaval 2013, aqui na Terra das Cataratas. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste momento nos terminais aéreos de Foz, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso em toda a extensão da rodovia entre Foz do Iguaçu e Cascavel, em especial no sentido fronteira a partir de São Miguel do Iguaçu. O incremento na movimentação da rodovia teve início ainda ontem, em especial aqui no sentido fronteira, mas o pico do movimento foi hoje por volta das 8 horas da manhã, com mais de 1.000 veículos por hora na pista. Isso conforme medição da concessionária Ecocatanatas. Restrição para a circulação de caminhões nos trechos de pista simples, atenção no perímetro urbano de Foz do Iguaçu. E vamos saber agora como está o trânsito na região da Ponte da Amizade. Lembrando que carnaval não é feriado, nem no Paraguai, nem na Argentina, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Muitas pessoas aproveitando esse início de feriado prolongado para fazerem compras no vizinho país, especialmente o Paraguai, e na Ponte Internacional da Amizade, como não poderia ser diferente, o movimento é intenso, especialmente para quem vai a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira. Filas e lentidão para atravessar a ponte em sentido ao vizinho país. Para quem está retornando a Foz do Iguaçu, o movimento é um pouco mais rápido, mas ainda assim tem filas para retornar aqui a Foz do Iguaçu. O motorista deve ter paciência para cruzar a fronteira entre os dois países. Guilherme? Obrigado, Bruno. E na BR-469, sentido Catanatas, o tráfego é intenso, com muita movimentação de veículos pequenos e também de turismo. E a recomendação de atenção redobrada em pontos como a chegada ao centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, a rotatória do aeroporto e também as curvas do rio Tamanduá. Siga as orientações da Polícia Rodoviária Federal e trafegue com cautela por toda a extensão dessa pista. E se você vai às Cataratas, à sua esquerda, ali na rotatória de acesso ao aeroporto, aquela área que está passando por terraplanagem será a futura arena dos X Games aqui na terra das Cataratas. Na Ponte Tancredo Neves, o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu, especialmente no período da tarde. Vamos agora conferir as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado em Foz a 2,01 para compra e a 2,08 para venda. O peso argentino é comercializado em Foz a 0,27 para compra e a 0,31 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.960 Guaranis e 2.060 Guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz a 2,60 para compra e a 2,75 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.500.000 litros de água por segundo. A vazão aí na média para esta época do ano no cânion do rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso tanto no Brasil como no Paraguai, inclusive aí com horários especiais devido ao feriado prolongado. E a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovantes de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos e Foz do Iguaçu e a Tríplice Fronteira não são destinos carnavalescos, mas talvez até de fuga em relação aos agitos do carnaval. Os dias de feriado prolongado, entretanto, garantem a movimentação do setor turístico que desde ontem já trabalha com ocupação superior a 80% nos hotéis de diferentes padrões aqui na terra das Cataratas. No Parque Nacional do Iguaçu, a expectativa é de que de hoje até quarta-feira de cinzas passem 30 mil visitantes, em especial turistas brasileiros, e para atender a essa demanda, haverá reforço na frota de ônibus que faz o transporte da entrada do parque até as Cataratas, principalmente no domingo, quando são aguardados mais de 10 mil visitantes, e a unidade abrirá uma hora mais cedo, a partir das 8 da manhã. Para a compra de ingressos, os turistas e também operadores poderão contar com novas bilheterias no centro de recepção de visitantes, no total são 19 guichês para atendimento, com a compra de bilhetes que pode ser feita também pela internet, como forma de agilizar este atendimento. Nos atrativos do complexo turístico da usina de Itaipu, por sua vez, a expectativa é de mais de 9 mil visitantes durante o período dos dias de folia. E daqui a pouco nós vamos conferir como está essa movimentação de turistas no Parque Nacional do Iguaçu, onde está o repórter Maurício Freire acompanhando toda esta movimentação no primeiro dia do feriado de carnaval. E aqui em Foz do Iguaçu nós teremos carnaval na Avenida Duque de Caxias, que será a passarela da alegria na cidade. Nesta semana, o repórter Bruno Zanetti esteve com o presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Alexandre Freire, que deu detalhes a respeito da programação que começa hoje, de maneira oficial, no final da tarde, com o tradicional concurso Meninas Veneno. Ao meu lado está o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, para destacar essa programação aqui da Fundação Cultural e como estão os preparativos para a edição deste ano do Carnaval em Foz do Iguaçu. Alexandre, bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Os preparativos estão praticamente prontos, a estrutura lá, toda a questão do som para passar. E no sábado, às 5 horas, começamos com Garotas Meninas Veneno, depois a Rainha do Carnaval, depois o Rei Momo, baile, depois os DJs. E no domingo a programação segue aqui na Marechal, no Baile da Saudade, a partir das 15 horas, com alguns blocos que estarão lá, o bloco que é o Baile da Saudade. À noite nós teremos os desfiles das escolas de samba na Duque de Caxias, teremos também desfiles de blocos e das escolas de samba. Na segunda segue a programação e na terça-feira na Duque de Caxias volta as escolas de samba a desfilar na avenida e também à tarde na Duque de Caxias. Agora, esse desfile das escolas, ela não tem nenhuma competição, assim, não é para competição entre as escolas, é apenas um desfile envolvendo todas as escolas que fazem parte da liga, né? Exatamente, a diferença é que não haverá competitividade. O regulamento diz que para você competir tem que entrar com 400 membros na avenida cada escola. Não houve tempo para se adequar, fazer o tema, o enredo, a indumentária toda. Então, nós resolvemos e entramos em parceria com a Liga para eles se apresentarem com o que ele tem, dar uma nova roupagem, mas vai entrar, 50 membros da bateria vão estar lá, o pessoal das baianas, mas vai ser uma festa bacana e as escolas vão se apresentar para o público, sim. As atividades vão se concentrar especificamente na Avenida Duque de Caxias e Rua Marechal Floriano ou terão outras atividades em outros pontos da cidade? A princípio, o Carnaval só se destina a esses dois pontos nesse ano. No ano que vem, a partir do ano que vem, nós já vamos começar a planejar o Carnaval a partir do mês que vem. Como será, se continuará lá ou não, como será os desfiles das escolas de samba, nós vamos integrar e discutir isso junto. Mas a princípio, é na Duque de Caxias, já está interditado, e na Marechal Floriano, como todos os anos, Marechal Deodoro. Tem estimativa de quantas pessoas devem participar da festa este ano? Muito bem. A ideia é que nós possamos atingir em média 5 mil pessoas dia nesse ano. Atingamos esse. E quero aproveitar e falar dos valores também. A entrada para o Carnaval na Duque de Caxias é R$ 3,00 até meia-noite. E a meia-noite às 5, vai custar R$ 5,00 devido aos DJs. Essa é uma novidade também para esse ano, né? Música eletrônica no Carnaval aqui em Foz. Veja só, isso deu certo no Carnaval de Salvador. A Ivete Sangalo está levando o festivalzinho esse ano, já levou ano passado no trio elétrico com música eletrônica e parece que deu certo. Nós vamos tentar ver como é essa mistura. Afinal, nós mexemos com música. Então nós vamos ter 13 DJs por noite, o brasileiro, o argentino e o paraguaio, que vai tocar as músicas latinas, as eletrônicas e as brasileiras. Enfim, nós vamos fazer uma mistura do eletro samba. A programação termina oficialmente na noite de terça-feira, até a madrugada, na verdade, de quarta-feira. Na realidade, na manhã de quarta-feira, praticamente, se encerra o Carnaval. Alexandre, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN, um bom dia para você e boas festas no Carnaval. Obrigado ao pessoal da CBN, aos ouvintes, que estão todos convidados para estar lá conosco a partir das 4 da tarde, no sábado, dia 9, agora. Aí o repórter Bruno Zanetti conversando com o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, a respeito da programação do Carnaval 2013 aqui em Foz do Iguaçu. E nós vamos, neste momento, ao vivo, à entrada do Parque Nacional do Iguaçu para saber como está a movimentação de turistas no primeiro dia deste feriado prolongado. E quem está lá é o repórter Maurício Freire. Olá, Maurício. Olá, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na rádio que toca notícia na Terra das Cataratas. Aqui no Parque Nacional do Iguaçu, movimento é muito tranquilo, nem parece feriado, eu diria, não há formação de fila, embora muitos turistas cheguem a todo momento, mas não tem aquele tumulto que às vezes a gente acompanha aqui, tumulto no sentido de várias pessoas aqui formando fila para entrar no parque. Hoje é só chegar aqui no guichê, tirar o bilhete e acessar o parque e ir até as Cataratas do Iguaçu. Mas, como eu falei, muita gente chegando aqui a todo momento. Eu estou com um grupo de São Paulo, uma família que veio conhecer a Terra das Cataratas neste carnaval. Eu vou conversar com o senhor Josias Lima dos Santos, que é agente fiscal lá na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, e veio com a família, com a esposa e com a filha, conhecer as Cataratas do Iguaçu. Seu Josias, como é que vocês vieram parar no destino Iguaçu, no Iguaçu? Como ficaram sabendo e agora estão aqui? Há muito tempo que a gente já planeja conhecer Foz do Iguaçu e, tendo em vista que se trata de um feriado onde a maioria das pessoas procuram as cidades mais agitadas, procura Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, nós decidimos um pouco mais de sossego e viemos conhecer, considerando também que é um período em que é época de chuva, as cataratas devem estar muito bonitas e nós resolvemos de conhecê-las nesse momento. O carnaval para o senhor é sempre um período de viagens. Esse ano o destino escolhido foi Foz do Iguaçu. Exatamente. Teve anos que já fomos para Salvador. O agito lá é muito grande, é demais. Para minha idade, já estou com quase 60 anos, já não estou curtindo mais esse tipo de coisa. Aí decidimos mudar. Ano passado fomos para o Chile e hoje, esse ano, nós vimos para Foz do Iguaçu. Senhor, vocês chegaram ontem na cidade, esse é o primeiro atrativo que vocês estão visitando aqui em Foz do Iguaçu. Como é que está essa expectativa de conhecer as cataratas? A expectativa é grande. Teve pessoas que falaram para a gente que o lado argentino era mais bonito, outros falaram que o lado brasileiro era mais bonito, nós estamos na dúvida. Como eu sou brasileiro, vou conhecer primeiro o lado brasileiro. Posteriormente, aí, quem sabe, vamos conhecer o lado argentino, se tiver tempo, que nós vamos embora na segunda-feira, o tempo é muito curto. Mais passeios pretendem fazer aqui na Terra das Cataratas? Eu pretendo fazer um passeio de helicóptero, a filha e a esposa não estão com coragem para enfrentar, eu enfrento sozinho. E posteriormente, aí talvez dê um pulinho no shopping, aí no free shopping argentino, para fazer uma pontinha e ir embora. Desde ontem que o senhor está aqui já há pouco tempo, o que o senhor pode dizer da estrutura que o senhor encontrou aqui no setor do turismo? Uma estrutura muito boa. É claro que já faz alguns anos que isso aqui foi montado, é muito procurado, muito conhecido pelo mundo inteiro, Brasil e mundo inteiro, então a procura realmente é muito grande. E a estrutura, achei muito boa a estrutura, muito legal. Muito obrigado, um bom passeio para o senhor e para a família do senhor e um bom feriado. Obrigado, bom dia. Sei, Guilherme, turistas que chegam a todo momento aqui em Foz do Iguaçu, neste momento faz 26 graus. Já choveu bastante aqui na região do Parque Nacional do Iguaçu, quando eu estava vindo para cá, encontrei asfalto molhado, a chuva já passou intensa por aqui, mas agora quem predomina aqui é o sol, mas a gente tem um céu com bastante nuvens. A expectativa da direção do Parque Nacional do Iguaçu é de receber de 25 a 30 mil turistas neste feriado de carnaval. O dia de maior movimento deve ser este domingo, quando a expectativa da direção do parque é de receber 10 mil turistas. O parque abriu hoje às 9 horas da manhã, segue funcionando até às 5 horas da tarde. Neste domingo, como deve ser o dia de maior movimento, o parque abre um pouco mais cedo, a partir das 8 horas da manhã, e funciona até às 5 horas da tarde. Senhor turista que está na Terra das Cataratas, vale a pena vir conhecer este, que é um dos principais atrativos aqui de Foz do Iguaçu. Volto com você no estúdio, Guilherme. Obrigado, Maurício Freire, acompanhando, portanto, toda essa movimentação na região do Parque Nacional do Iguaçu. Como ele mencionou, algumas áreas aqui de Foz do Iguaçu estão passando neste momento aí por pancadas de chuva de verão. Fique muito atento, são pancadas que duram pouco, não se estendem por muito tempo, mas que quem estiver na rua aí acaba inevitavelmente se molhando bastante, até porque algumas são de grande intensidade. E a movimentação de visitantes em direção à fronteira, que já teve início na tarde de ontem nas estradas que dão acesso à região, faz com que a Polícia Rodoviária Federal mobilize seu efetivo para uma nova edição da Operação Carnaval. O repórter Valdecir Marcos conversou com o inspetor César da Polícia Rodoviária Federal a respeito do trabalho de fiscalização. Bebida, folia e falta de compromisso com a segurança. A Polícia Rodoviária Federal vai estar atenta. Exatamente, vai estar combatendo todas essas infrações, esses crimes de trânsito durante todo esse período. Normalmente aqui na nossa região, até esse período de carnaval é um período que não tem um aumento muito grande de acidentes e de infrações, mas vamos tentar baixar ainda mais esses índices. A consciência do motorista é a chave para o sucesso de qualquer campanha. Exatamente, respeitar toda a sinalização de trânsito e principalmente nesse período de festas aí, quanto à ingestão de bebida alcoólica e dirigir, que agora não pode nenhuma quantidade de bebida alcoólica. E o efetivo da PRF? Já recebeu o acréscimo que era esperado? Exatamente, tivemos um acréscimo em outubro e agora mais um aumento de efetivo agora em janeiro. Nós estamos com um bom efetivo para podermos fazer um bom trabalho aqui na região. Junta o sangue novo, gás total e a experiência dos policiais que já estão no trecho. Exatamente, os policiais novos vêm com gás e os antigos com toda essa experiência para orientar os novos e continuar esse trabalho. Inspetor César da Polícia Rodoviária Federal conversando com o repórter Valdecir Marcos e lembrando que a multa para quem for flagrado dirigindo alcoolizado é de acabar com o ânimo e também o bolso de qualquer folião, R$ 1.915,40, isso sem choro nem vela. Pense bem, mas muito bem, antes de arriscar sua vida e a vida de terceiros conduzindo alcoolizado no trânsito. Afinal, multas podem até ter impacto e valor financeiro, mas a vida simplesmente não tem preço. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre os X Games 2013, cujas arenas de competições já começaram a tomar forma aqui na Terra das Cataratas. Vamos saber também os resultados do encontro entre empresários e representantes da fiscalização a respeito das vistorias em casas noturnas, bares e restaurantes aqui na Terra das Cataratas. E lembrando a você, nossos canais de interação, cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook ou então o site cbnfoz.com.br. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 32 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura neste momento de 26 graus na Terra das Cataratas. E a Copel, Companhia de Energia do Paraná, anunciou nesta semana que já concluiu 60% do processo de instalação de fiação subterrânea entre a entrada do Parque Nacional do Iguaçu e a região de Porto Canoas para a transmissão da energia elétrica necessária para o funcionamento de estruturas como o Hotel das Cataratas, restaurantes, lojas, quiosques e elevadores panorâmicos na área das Cataratas. A obra deve ser concluída ainda neste primeiro semestre de 2013, valorizando ainda mais a paisagem dos cerca de 10 quilômetros entre o centro de recepção de visitantes e a entrada da trilha, que já não terão mais postes e cabos de alta tensão para atrapalhar a experiência de contemplação da natureza. CBN Turismo. E nesta semana, mais uma vez, um dos temas do noticiário foi a fiscalização de bares e casas noturnas aqui na Terra das Cataratas, intensificada após a tragédia na cidade gaúcha de Santa Maria. Na tarde de quinta-feira, houve uma reunião na sede do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares para discutir os critérios de fiscalização. Quem esteve presente e acompanhou todos os debates foi o repórter Maurício Freire. Empresários, donos de hotéis, bares, restaurantes e casas noturnas de Foz do Iguaçu se reuniram nesta quinta-feira com representantes de órgãos de segurança. O encontro, realizado na sede do Sind Hotéis, durou cerca de 2 horas. O assunto foi a fiscalização dos estabelecimentos que começaram na semana passada e a forma como elas têm sido feitas. Paulo Souza, representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Foz do Iguaçu, explica que o setor reivindicou algumas mudanças na forma como as fiscalizações têm ocorrido e também que os empresários pediram um prazo maior para as readequações exigidas. Os critérios de horário de fiscalização, as normas, as adequações, os prazos que sejam flexíveis, né? Por exemplo, hoje, a própria demanda hoje, se todos os estabelecimentos comerciais de Foz do Iguaçu procurar os órgãos competentes para a liberação de alvará, enfim, para a cidade. Então foi isso que a gente reivindicou e foi muito positivo o encontro aí. O empresário, dono de um bar noturno no centro da cidade, José Rorato Filho, acredita que as operações dos órgãos de segurança, como as que ocorreram no último final de semana, quando 7 estabelecimentos foram fechados, poderiam ser melhor planejadas. Ele também teve um empreendimento lacrado, mas após regularizar a situação, já voltou a funcionar. Eu acredito que foi uma coisa mal planejada, assim. Acho que não teve, o pessoal não teve muito tempo para planejar. Eles não acabaram analisando qual era a consequência, né? Várias consequências que poderiam ter esse tipo de ato, né? De fechar vários estabelecimentos ao mesmo tempo. O que eles focaram, na verdade, era a segurança da população, né? Isso que eles queriam dar uma resposta imediata para que não aconteça novamente. E é realmente um fim, dizer, valoroso. Porém, muita gente saiu prejudicada, não só os empresários, como também a população, os turistas que estavam na cidade, os empregados que trabalham nos estabelecimentos também. Mas de que forma que o empresário é prejudicado num caso desse? Você acaba deixando de faturar, né? Tipo assim, eu não quero colocar nunca o faturamento em cima da segurança do meu cliente, não é isso. No meu caso específico, você tinha segurança no local. O que faltou, na verdade, é uma questão de formalidade. Se houvesse um planejamento a ponto de verificar se há algum dano, algum perigo iminente para a população no estabelecimento, Se fosse constatado isso e fechasse, aí tudo bem. Agora, o que aconteceu foi só uma simples formalidade, né? Que um prazo de um dia, dois, ia ser resolvido, como foi no meu caso, que na segunda-feira que eu já estava tudo resolvido. O diretor do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, Walter Schereder, disse que o Ministério Público estipulou um prazo para que o município fizesse as fiscalizações e que, apesar de serem poucos, os estabelecimentos da cidade que estão irregulares precisam se readequar para não serem penalizados. São poucos estabelecimentos hoje que eu poderia dizer que não tem os alvarás em Foz do Iguaçu. Todos eles são vistoriados, são notificados e é dado a oportunidade de legalização. Os que não se legalizam no tempo hábil, as medidas cabíveis são tomadas. O tenente Conte, do Corpo de Bombeiros, acredita que as fiscalizações irão aumentar a segurança dos estabelecimentos na cidade. Está sendo de grande valia, porque a gente percebe a grande maioria querendo regularizar a situação. Então, apesar de ter sido uma hora onde teve um problema, está sendo uma boa hora também para todo mundo se regularizar. O presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, disse que é necessária a troca de informações entre empresários e órgãos públicos para melhorar a infraestrutura dos estabelecimentos. É oportuna esta divulgação das novas leis e também os órgãos fiscalizadores virem aqui até os Sindhotéis, colocar-se à disposição, não é? Para que o setor também saiba que, além de fiscalizar, eles também têm que dar orientação. E essa orientação é muito mais importante às vezes, não é? Porque nós vamos imediatamente tomar as devidas providências, fazer as adaptações necessárias e, com certeza, colocar o nosso serviço com a qualidade de sempre, mas também com segurança, né? Mas a fiscalização mais é a verificação do serviço prestado. E se está tudo bem, tudo correndo bem, a cidade passa também a ganhar com isso, porque a cidade hoje é referência no turismo, referência na qualificação de seus equipamentos, na qualificação do serviço também, e por que não na segurança. Então vejo que é bastante oportuno esse momento para que nós possamos fazer as adequações e melhorar também tudo. As fiscalizações devem se estender a outros tipos de estabelecimentos, como informou o secretário municipal de administração, Ademar da Silva. A preocupação também é grande com igrejas, com supermercados, com restaurante e demais ramos, até mesmo residência, determinado tipo de residência, estão nos pressionando para que a gente faça uma verificação. Durante a reunião, alguns empresários questionaram a segurança de prédios onde funcionam alguns órgãos da prefeitura. Neuso Rafaim apontou o edifício Classic, no centro da cidade, como inseguro e foi irônico ao cobrar a fiscalização. Nós temos aqui centenas de exemplos como esse, que nós já ouvimos através da imprensa, né, a cobrança dos órgãos públicos estaduais e federais, principalmente o exemplo do edifício Classic, que é onde abriga a maioria dos funcionários públicos de Foz do Iguaçu, que se a qualquer momento acontecer alguma coisa, vai ser outra catástrofe. Daí não vai ser Santa Maria, daí vai ser Ave Maria. O secretário de administração, Ademar da Silva, informou que a prefeitura deverá desocupar o prédio. O edifício Classic, temos algumas secretarias funcionando atualmente lá. A Secretaria de Educação já está a ponto de alugar um novo edifício e a maioria dos servidores que temos lá são da Secretaria de Educação. Saindo a Secretaria de Educação, fica poucas secretarias para a gente fazer uma readequação. Com isso, nós vamos provavelmente dar outro destino para a secretaria e desocupar o edifício Classic. Já esse edifício Classic, já há 15 anos em Foz do Iguaçu, já a prefeitura já assumindo, já ocupando esse imóvel, né? Nós assumimos agora em janeiro e já estamos querendo já resolver esse problema. A segurança em estabelecimentos, principalmente bares, restaurantes e casas noturnas, aumentou após o acidente na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 230 jovens morreram após um incêndio. Uma sequência de falhas na segurança do local, que ainda estão sendo apuradas pela polícia, provocou a tragédia. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h40. CBN Turismo. E já estão em marcha os preparativos para que Foz do Iguaçu receba no mês de abril a primeira edição local dos X Games, Olimpíadas Radicais transmitidas para mais de 180 países. Em entrevista à reportagem CBN nesta semana, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Andrade, falou sobre a importância de a cidade receber um evento desse porte no sentido de divulgação e movimentação de riquezas. Nós estamos bastante felizes, né, porque está se aproximando esse grande evento, está tendo um retorno de mídia maravilhoso para a cidade de Foz do Iguaçu. Você que é apaixonado por esporte deve ter acompanhado o Super Bowl. onde no intervalo do jogo do Super Bowl, depois do show da Beyoncé, foi falar de Foz do Iguaçu, e a gente sabe o custo disso, né? É 8 milhões de dólares, uma sessão de 30 segundos. 30 segundos em um dos intervalos do jogo. E nós tivemos essa mídia gratuita, né, para a nossa cidade, então é um evento maravilhoso. Já começou a terraplanagem no terreno da Infraero, já começou a limpeza também na Itaipu, onde vai ser a mega rampa e a pista de rally. Então nós estamos todos bastante ansiosos aí para que chegue logo esse evento, e sem dúvida nenhuma vai marcar um antes e um depois para a cidade de Foz do Iguaçu, principalmente se tratando de turismo, porque vão ser mais de 190 países que vão estar vendo a nossa cidade. É o terceiro maior evento do mundo, primeiro a Copa do Mundo, depois Olimpíadas, depois o X Games. O Reni teve lá em Aspen uma experiência positiva, teve contato com o diretor-geral máximo da Disney, onde nós estamos conversando com o Reni e também ele sabendo desses contatos, de agregando, mostrando que Foz do Iguaçu está empenhada para trazer esse evento, até com a possibilidade de ficar definitivo na nossa cidade. Sabemos que agora são os 3 anos aí, mas com certeza foi uma experiência maravilhosa, o Reni estando lá e agregou muito, principalmente esses contatos aí, que nós, conversando com ele, ele nos comentou que não só o X Games, muitas coisas boas podem vir através dessa ida dele lá para Aspen, no evento do X Games. Palavras de Anderson Andrade, secretário municipal de Esporte e Lazer em Foz do Iguaçu. 11h43, e eu converso agora aqui na CBN com o Guilherme Cosa, que é da empresa Brunor Sports Business e é também diretor-geral da organização dos X Games aqui na Terra das Cataratas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Xará. Tudo bem? Tudo ótimo. E temos boas notícias. Como estão esses preparativos para a realização dos X Games em Foz do Iguaçu no mês de abril? Já começamos a execução, né? Agora acabou a fase de planejamento, já estamos trabalhando nos terrenos para que a gente possa, enfim, começar a montagem dos X Games. Então estamos muito felizes e otimistas aí que o processo já está em execução. E até para que as pessoas entendam, quais serão os locais, as arenas montadas em Foz do Iguaçu para essa disputa dos X Games? Hoje a gente tem o Parque Nacional das Cataratas, o Parque Infraero, que envolve um terreno próximo ao aeroporto e o Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, e a Usina de Itaipu. São as arenas que hoje a gente tem como certas para as provas. E no caso, esse Parque Infraero, que fica bem ali no caminho para as cataratas, no acesso ao aeroporto, este seria um dos principais locais de competição? Na verdade, os X Games, eles se caracterizam por não serem só os eventos esportivos. A gente tem muitas outras atrações de entretenimento, shows, uma vila de ativação com os patrocinadores, com uma série de entretenimentos, restaurantes. A gente tem um padrão americano mesmo de execução de eventos com toda a infraestrutura. Então, esse Parque Infraero acaba sendo o principal ponto para que todo o público possa curtir toda essa parte de entretenimento e não só os eventos esportivos. Agora, o que me chamou a atenção também é que uma das modalidades que será disputada aqui na cidade será o rally. Teremos uma pista no antigo canteiro de obras da Usina de Itaipu? Isso. Hoje a gente tem como meta conseguir fazer esse rally dentro da Usina de Itaipu, que trariam algumas imagens muito, muito boas para a gente colocar para o mundo todo. E como é que vem sendo essa repercussão dos X Games em Foz do Iguaçu em termos de retorno em mídia internacional? Para a gente está sendo muito prazeroso. A gente teve notícias de que já houve propaganda dos X Games Foz do Iguaçu até no Oriente Médio, em toda a extensão da rede ESPN internacional, né? Desde a Austrália até o Oriente Médio, passando por toda a Europa, a Ásia, enfim, e os próprios Estados Unidos. Então, para a gente tem sido muito prazeroso, é uma repercussão muito positiva, né? Todo mundo tem hoje um motivo a mais para conhecer, para familiarizar com o Foz do Iguaçu, e, claro, mostrar o que o Brasil tem de melhor, e a gente sempre apostou que o Foz do Iguaçu representa muito bem tudo isso. Os X Games começam agora no dia 18 de abril em Foz do Iguaçu. Até lá, qual é o cronograma para a finalização de todas as etapas preparatórias ao evento, isso em termos de logística e também infraestrutura? Hoje a gente já tem uma equipe da organização da BSB trabalhando em Foz e alocada já em Foz para poder trabalhar todo esse processo de montagem, assim como uma equipe da ESPN Internacional já atuando em todo o projeto. Então, eles ficam de agora até após a realização do evento, então a gente deve ter movimento por todas essas arenas até maio, até mesmo depois do evento, com todo o processo de desmontagem, equipes da BSB alocadas, assim como da ESPN Internacional. Vocês da Brunoro Sports Business trabalham principalmente na área de marketing esportivo. Já dá para mensurar quanto em retorno financeiro e de imagem um evento desses como os X Games pode dar para a cidade de Foz do Iguaçu? Olha, se eu fosse te responder com a minha sincera opinião, eu diria que é imensurável. Para responder com a razão e com alguns números, a gente tem uma auditoria, uma consultoria que a ESPN estabeleceu em Los Angeles no último ano, que deu um retorno de visibilidade para a cidade em US$50 milhões somente durante os 4 dias de evento. Como esse evento já acontece há 18 anos em Los Angeles e já não seria mais uma novidade, a gente entende que esse número tende a ser muito maior para a cidade de Foz do Iguaçu em retorno só para a cidade durante os 4 dias de evento. E uma pergunta até um pouco chata, digamos assim, nesse processo desenvolvido até agora. Vocês encontraram alguma dificuldade adicional para a realização do evento com relação a temas estruturais ou de burocracia por ser Foz do Iguaçu? Não tem um ponto específico. Na verdade, trabalhar um evento desse porte pela primeira vez fora dos Estados Unidos, Foz do Iguaçu é a cidade que vai abrir esse novo processo de expansão mundial dos X Games, né? Então, trabalhar esse primeiro evento é um desafio por si só. A gente sabe que o primeiro ano é o ano das maiores dificuldades, em que muitas mudanças acontecem ao longo do caminho. A gente tem alguns processos que precisam ser desenvolvidos porque nunca foram feitos. Então, o primeiro ano realmente é um desafio, mas a gente tem e a gente acredita que, com um contrato de 3 anos, isso possa ser totalmente normalizado e é fundamental que sejam pelo menos esses 3 anos, mas a gente acredita que existe a possibilidade de ficar por muito mais tempo na cidade de Foz do Iguaçu. Então não é um ponto específico, as dificuldades são grandes para realizar um evento desse porte pela primeira vez de qualquer maneira. Não é um ponto que possa travar realmente esse processo. Há toda uma dificuldade na viabilização. Conversei aqui na CBN com o Guilherme Cosa, ele que é diretor-geral da organização desses X Games aqui na Terra das Cataratas. Guilherme, muito obrigado por sua participação aqui na CBN e sucesso nos preparativos para este grande evento. Sucesso para todos nós, eu que agradeço e fico sempre à disposição. Obrigado. E ainda falando dos X Games, músicos aqui de Foz do Iguaçu terão a oportunidade de fazer parte da programação musical do evento. Quem traz as informações é o repórter Maurício Freire. Além dos esportes radicais, os X Games terão um palco cultural, onde acontecem apresentações musicais de bandas que integram a programação oficial do evento. Mas os organizadores dos jogos também darão espaço para que os músicos locais se apresentem. Os grupos de Foz do Iguaçu devem enviar um CD com pelo menos 2 músicas gravadas e materiais informativos sobre a banda, com release, fotografias, críticas e materiais de jornais e publicações. Todo o material deve ser encaminhado para a Fundação Cultural. A seleção dos grupos inscritos será feita diretamente pelos organizadores através de uma comissão em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os músicos selecionados irão se apresentar no mesmo palco das principais atrações dos X Games. A decisão de abrir espaço para as bandas locais foi do Comitê Organizador de Foz do Iguaçu para ampliar a integração entre os atletas, o público e a comunidade iguaçuense. Informações podem ser obtidas na Fundação Cultural através do telefone 2105-1308. Os X Games acontecem na Terra das Cataratas entre os dias 18 e 21 de abril. Maurício Freire para a CBN Foz. 11:51. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais a respeito do debate aí para a abertura ou não do Parque Nacional do Iguaçu para a entrada de veículos de turismo. O professor Sérgio, que assumiu nesta semana uma cadeira na Câmara dos Deputados, tem um requerimento a respeito do tema e também a Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu está pedindo explicações ao Instituto Chico Mendes. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. E os agentes de viagens do interior do Paraná, dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que quiserem participar do 19º Salão Paranaense de Turismo em Curitiba podem se inscrever nas caravanas do evento. Essas caravanas vão sair de várias cidades, entre elas aqui de Foz do Iguaçu. A inscrição é gratuita mediante aprovação da ABAV aqui do Paraná e deve ser feita no site salãoparanaense.com.br. CBN Turismo. E a cidade de Foz do Iguaçu voltou a contar com um deputado federal na Câmara lá em Brasília. Com a escolha de Ratinho Júnior para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano do Governo do Paraná, o suplente imediato, Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, assumiu a cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. Em entrevista à reportagem CBN, o parlamentar que, quando esteve na Câmara no ano passado por 4 meses, fez parte da Comissão de Turismo, enumerou prioridades para o período seguinte, várias delas diretamente vinculadas ao setor turístico. A prioridade é correr atrás agora, de tentar desatar o sinal da duplicação da rodovia das Cataratas. Essa questão também que estrangula o trânsito de Foz, ali o trevo da BR-277 com a Costa e Silva. Essas são as duas principais obras que a gente tem que correr atrás já de cara. E a primeira luta, que eu já comecei ontem, foi o encaminhamento de um requerimento ao Instituto Chico Mendes sobre a questão do Parque Nacional. O ano passado, quando eu estive como deputado federal, a gente pôde trabalhar bastante na questão desse problema do acesso das vans, dos táxis, dos carros de turismo no parque. E agora, dia 1º de março, termina o prazo da liminar, né, da concessão dada do acordo feito com a Justiça Federal. Então, se a gente não resolver isso, os veículos de turismo não entram mais no Parque Nacional dia 1º de março, ou seja, daqui a poucos dias. Então, esse é o primeiro grande trabalho em Brasília, então já comecei ontem. Tomei posse e já fiz encaminhamento desse requerimento para o Chico Mendes, para eles me darem explicações em que pé se encontra a revisão do plano de manejo que contempla a questão dos veículos de turismo no parque. Então, lá em Foz, lá em Brasília, perdão, sempre tem serviço para Foz do Iguaçu, porque é o que você falou, é região de fronteira, são áreas federais, e é lá que se resolve essas questões que realmente aí complicam a vida dos cidadãos aqui da fronteira. Palavras do professor Sérgio Paulo de Oliveira, deputado federal pelo PSC, e aqui na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, o vereador Marino Garcia, do PDT, também protocolou um requerimento para pedir providências quanto à revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, e é com ele que eu converso neste momento. Bom dia, Marino. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Estamos já no mês de fevereiro, existia uma decisão judicial com relação ao Parque Nacional do Iguaçu de que até o mês de março já deveria haver uma solução quanto ao ingresso ou não de carros de turismo no interior da unidade. Esse é um assunto que preocupa o turismo aqui em Foz do Iguaçu e motivou também para que você fizesse um requerimento pedindo explicações? Isso, Guilherme. Eu faço parte dessa comissão da presidenta do turismo, né? E me preocupa muito porque eu atuei nessa área há mais de 10 anos, entendeu? Eu fiz requerimento pedindo para eles passarem para nós aqui para a Casa de Lei, para a gente dar uma olhada, para ter um pouco mais de conhecimento para passar para o nosso pessoal, os taxistas e as vans e os guias de turismo, né? E nós, assim, analisando o calendário, nós vemos que faltam pouco menos até de 3 semanas para que essa decisão judicial que suspende A entrada de veículos de turismo e de táxis no Parque Nacional do Iguaçu entra em vigor caso não haja uma revisão. Já há algum indício, vocês, assim, do setor turístico, com essa parte de veículos, já tem alguma resposta, algum indício de que vai haver alguma resposta até lá? Então, hoje eu estive conversando na Casa de Lei ali, perguntando para a nossa assessoria, né, qual o prazo que eles podem dar esse requerimento aqui para a Casa de Lei, né? Eu acredito aí que vou entrar em contato, ver se até dia 18, março, dia 20, tem alguma posição já. Se não houver uma resposta positiva no caso, por exemplo, se não acontecer nenhuma alteração no plano do Parque Nacional do Iguaçu, dá para dimensionar qual será o impacto para o receptivo turístico aqui de Foz do Iguaçu? Olha, no meu conhecimento, para essa área, né, eu acredito que vai ter muita dificuldade, porque tem muitas famílias que vivem, né, nessa situação aí, e depende do turismo, né? E que, sem dúvida alguma, uma perda de acesso traria um impacto, inclusive, nos mercados dos bairros, nas panificadoras, enfim, seria um grande impacto na cidade inteira? Isso. Com certeza vai ser um impacto aí, a cidade não suporta só sem essa entrada no Parque Nacional, né? Conversei com o vereador Marino Garcia, do PDT, autor deste requerimento, solicitando explicações ao Instituto Chico Mendes a respeito da permissão de ingresso de veículos de turismo e táxis ao Parque Nacional do Iguaçu através da revisão do plano de manejo. Marino, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigado, Guilherme. Fica com Deus aí. Um abraço para todo mundo aí. 11h59, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E além do Carnaval de Rua aqui de Foz do Iguaçu, que você encontra a programação na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br, temos várias opções de casas noturnas abertas aqui em Foz do Iguaçu neste fim de semana. Uma delas, por exemplo, é a ONU Music Hall, onde teremos vários estilos musicais, entre eles um artista, o MC Guimê, fazendo sua apresentação. Já se você gosta de rock, o Zeppelin Old Bar terá um cover do AC/DC na noite de hoje. Lembrando que há opções de baladas também no Paraguai e na Argentina. Essa é uma das diversidades aqui da Tríplice Fronteira. E chegamos ao final da edição deste sábado de carnaval do programa CBN Turismo, hoje, 9 de fevereiro de 2013. Programa que teve produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire, Valdecir Marcos e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. E outras notícias locais você confere ao longo da programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Távola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.